5-2-4 no visual com a TR da Passarela na curta da 1-0. Após o pouso, a mesma linha, mantém cabeceira. Após o pouso, a TR na final, vai alinhar e mantém. Alfianque, livre decolagem da 1-7, o vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Lima, Alfianque, copiou a torre? Área 2163, Solo 1-3, livre direito, chame Solo 1-2-1-2-9. 2263. Boa tarde, taxi via Alfa, Quilo para parte 3. Alfa, Quilo para parte 3. IP 5241, no vento 090 graus, 169, de vida colagem 10. IP 5241, copia a torre. Seja o livre decolagem 5241. Chamar agora o centro Recife na frequência 125 decimal 1, Floriano. Controle de Salvador, Lima Alfa. Lima Alfa Yankee, contato da vigilância direto Leda. Direto Leda, Lima Alfa Yankee. Então 3155. 3155 na escuta. Em Recife, frequência 125 decimal 1. 125 1, boa tarde, meu trabalho. 925, estabilidade ILS, vai passar Índia Serra. Completa, final ILS, torre 118 decimal 95, voo no 925. 1995, obrigado, boa tarde. Azul 4144, autorizado, com fins, nível 360, decolagem da 1-0 com curva direita, perfil de saída da EL, Leda Bridge, intercepta upper Azul 1-6 conforme rota. Acione no transponder 50, 1-1 e o controle opera em 1-2-0, decimal 8. 0, manchado e travado, voo no 925. 0-1 no transponder, 0-8, controle Azul 4144. Agora chama o pronto pushback e acionamento azul 4144 na posição 03. Autorizado final ILS, chame estabilizado, bom no 755. Afirmativo 2000, autorizado XVN 0, informar estabilizado, livre da restrição em pelo 755. Com 3145, podendo que a Pitol reporta táxi. Da Guaraná, reportará para o táxi, 3145. Jet 5729, cópia. 41. Confins, nível 360, decolagem da 10 com curva à direita, perfil de saída da El, Leda Bridge, intercepta Upper Zulu no meio e conforme a rota do plano. Transpondeu 5003 e controle da PR em 120.8. Salvador Lima Alfa Yankee. Prossiga, Alfa Yankee. Quando possível, autoriza direto o bridge para o Lima Alfa Yankee. Assim que possível, nós autorizaremos. Por enquanto, vou ileso. Lima Alfa Yankee. Acorrete, M pronto para o pushback e acionamento, objeto 5729. Solo 17, livre direito, chame Solo 1219. Alisar 219, igual 19. 3 e 4, coordenação, equipe de Solo, reporta ataque. Coordenação, reporta ataque. Boa tarde, Gono 925. Livrou, Z Fox, Taxi V Alpha, reportante da Gillette. Fox Alpha, reportante da Gillette, 925. Bravo, mantenha 500 pés no litoral, reporte através de Pituaçu. Labizou X-Ray 10, Gono 755. De Gono 755, passou Duna completa LS, torre 118.95. 18.95, 755, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, Gono 755, agora 2 milhas e meia para o IDCA. Coluna 755, boa tarde, com o centro de maçã, reporte de baixo chave travado, 1010-1010. 1010 vai reportar no 755. Para o táxi do 131-145, com o monotônico a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna campeã. 3145, autorizado táxi até ponto de espera via Índia, Alfa no ponto de espera vai chamar a torre. Espanhol na noite, 1095, ajuste na 0, na 0, bom voo. Autorizado táxi de Alfa, ponto de espera, torre 295, 10, 10, 9, 3145, obrigado, bom voo. Juliette, bom 925. 925 tem condições de ingressar com segurança após o Airbus da TAM iniciar o táxi? Negativo. Ingresso de LED para o portão 01. A frequência é 1208. Acione identificação DS2000, voa Mari, altímetro 1010. Autorização, meu pai, 1090, está na Pode Mari, voa na frente. Confirma quem chamou o Saulo? Objeto 5729, o Boeing da Governo Parque Ano 01, após o início do táxi do Avianca, da Airbus Avianca, que já terminou o push, e o senhor tá livre e chama táxi. Vai ingressar um voo no 1 após o Salo, Oceania 6314 para o táxi, com 105 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando a gente. Oceania 6314, autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Indy Alpha, no ponto de espera vai chamar Torre 198 decimal 95, o ajuste no 0, no 0, bom voo. Ajuste no 010, Pátio Índia Alfa, ponto espera da 10, 7295, obrigado, boa tarde. Cidade após Mari, voa direto Luna, voa no 395. Luna 395, autorizado direto Luna, da presente. Luna, da presente, voa no 395. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3145, ponte espera pronto. TAM 3145, boa tarde, Arima tem cabeceira no 0. Arima tem 1-0, TAM 3145. Solo 755, sola os 24, liga direito, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, 1755, boa tarde, Sereia. Sou 3145, vento 100 graus, 159, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 3145. Reporta táxi. Boa tarde, 755, direção na Alfa. Boa tarde, vamos na 755. Taxi via Alfa, reportante da Juliette. Taxi via Alfa, antes da Juliette, passar 755. Eu, Lima Alfa Yankee, passa nível 150, chama centro Recife, na frequência 125, decimal 1, Papa Romeu, Lima Alfa Yankee. Gate 5241, passa nível 130, chama centro Recife, frequência 126, decimal 0. Boa tarde, bom voo. Gate 5241. Recife 1260, graças a uma boa semana, chefe. Sim. 755, o solo. Negativo, prossiga, solo. Ingresso Juliette para o portão 08. Ingresso a Juliette, portão 08, o 97. Oscar Bravo, Torre 118-95, boa tarde, Bravo. Papa Romeu, Papa Oscar Bravo, ajuste no 010, o vento 1900 graus, 059, rebaixar o cruzamento da final 10. Autorizado cruzar a final 10? Autorizada, me escuta, o Papa Romeu, Papa Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Sector 217, stand by, it's clear. Afirma, 5570 no transponder. Chame controle a 2008, decolada 127. 208, obrigado. Boa tarde. 40, Guarulhos. 38 a bordo para tarde. 38 a bordo? Bom. Autorizado até a ponto de espera via Índia. Alfa no ponto de espera, chamei 1 no 8, decimal 95, ajuste na 0 no 0. Bom voo. 1-0-0, taxa direita em Alfa, ponte para 0-0, torre 1 no 8, decimal 95, 129. Vigilância. Boa, direto Leda, TAN 3145. TAN 3217 clear to Confins, flight level 360 via upper 016. Runway 10 after depart wheel, right turn. Dial depart and Leda and bridge. Call code 5007, Salvador approach control 120.8. Time we expect correct report to add to start up and push. Salvador, voo 1013. 1013, prossiga para o sol. Matemos a terra, poderia adiantar a subida, por favor? Já pronto para a copa, já tem essa autorização. Vai mandar. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Decolagem da 1-0 com curva à direita, perfil de saída da El, Leda Bridge, intercepta para Zulu 1 no meio, Brava até Zulu e após conforme a rota. Atena no transponder 5024, controle a pera em 120.8. Ok, autorizado conforme para São Paulo, Congonha 360, decolagem da 1-0 direita da El, Leda Bridge. Transponder, mas mais rápido, né? Ele é possível o transponder. Transponder 5024 e após bridge vai interceptar upper Zulu 1 no meio até Brava até Zulu e após conforme a rota do plano. Ok, vai até bridge, depois intercepta upper Zulu 1 no meio até BHZ e depois conforme a rota do plano. O voo 1-0-1-3. Confirma o transponder copiado? Acima, tá correto, me pronto para o pushback e acionamento no portão 09. Portão 09, camarada, obrigado. Decolou 5719. 5729, decolado aos 32, chame controle 2098. 208, muito obrigado. 5729. Porta estabilizado no lock. Controle Salvador, muito boa tarde. Web 5729, cruza 2800, subida da Euleta Brinque, solicita ponte. Lenta, se possível. Objeto 5729, boa tarde. Contato radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Direto Leda, muito obrigado. Web 5729, subindo ao 360. Salvador, boa tarde. Hotel 3514, informação Sierra. 4. Operação, você vai estar. 4. Mesmo no 010. Identificou a autoridade de investigador de 1090, na 3514, na Gada Mário. Tem aqui no Zulu, mantenha a visão, reposte para descida, boa tarde. Comandante Salvador, uma boa tarde, Oficina 62-10, Oficina 10, 1-0. Boa tarde, Oficina 62-10, identifique e desça para 3.000, chegada na Mária no 0, no 0, no altímetro. Oficina 3, dado tá 35 no 4, autorizado DCT, Duna. Confirme. Obrigado, direto. NM 210, controle voo e Márida presente. Manda Márida, autoridade de e voo em Márida, o 6210. Estabilizado no localizador, Campo Vista, Gona 3. Gente, Gona 395, passando Duna, livre, final LS, torre 118-95. 18-95, obrigado por ter vindo, boa tarde. Seguez 145, passa nível 180. E chama centro Recife na frequência 1251. Boa viagem, 3145. Recife 251, TAN 3145, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Bravo, bravo, Serra, prossiga. Solo, a coladora azul 4144, está com 77 a bordo, 3 a economia, alternando o galeão para o carro. 602 a bordo, é isso? Ah, 107. 107. Sente, está autorizado até a ponte espera via Indy, Alfa na ponte espera vai ser uma torre em 198 decimal 95, ajuste no 0, 10. Bom voo. Alfa, quanto é a vacinação de 9-2-9-5? Obrigado por ter vindo. Passando para cá. Pouso no 6 mais. Leve pouso no 0, vou no 6 mais. Charlie Bravo Delta, Sony Código 0136. O WebJet 5729, passa 1160, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1. 251, Web 5729, obrigado. Oxenem 6314, passa nível 1180, chama Recife, frequência 125, decimal 45. Recife 45, é 34. Salvador, muito boa tarde, azul 4144, posso esperar uma zero, pronto para decolagem. Azul 4144, após o pouso do Boeing da Gol na curtíssima da 1-0, a Lima tem cabeceira. E a Lima tem 1-0 após o pouso do Gol, azul 4144. Boa tarde, 3628, sua identificação, desce para 4000 pés, 1010, Boa Duna. 4000, 1010, na Flor de Duna, da 3628. Janeiro 6210, controle reautorizado, direto Duna. Janeiro 6210, controle reautorizado, direto Duna. Pro de Duna, pode ser 6210, pode ser 6210? Para 3000 pés, o 6210. Uno 395 no solo 39, chame solo em 2119. Solo 1395. Voo 1395, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante. Uma 395, ingresso de LED para o portão 062. Passo decolado aos 40, sendo agora o controle 12098. 08, bom dia, 4144.